Vindo brilho azul.

Esta noite vou ficar assim, perdida neste sonho que fizeste só para mim. Só mais um olhar, é assim que te vou lembrar. Uma fotografia, o que resta de ti. O mundo lá fora não para de girar, gira, para só para eu te dar. O tempo passa, onde estás eu não sei. Só quero voltar a ter quem amar. Não quero ser a luz que já não sou. Não quero.

Exatamente.